Preferência do Dial, Gonomia 05. Dial, Gonomia 05. Salvador com o FF 5826. Web 5826, táxi de Alfa Repórter Juliette. Alfa Repórter Juliette. Web 3244. Escuta. Para Recife, autorizado 350. Criando pelo escoito, decola da 10, primeira curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Controle 120, decimal 8, corresponde a 5467. Autorizado 350 para Recife, conforme Rota Felipe 58. Decola da pista 10, curva esquerda, fora da canal, sai da PUCA, agora está aqui. 208 é o controle. Se nem meter esses dois procedimentos corretos, então os pontos para puxar esse momento. Tá parado, tá. Controle, o Papatango Juliette Tango Zulu, solicito o cancelamento do polo instrumento a presente e o nível 085, a nossa radial seria a 308, Betaberaba. O Delta Lima Mike, regra de voo modificado agora, 1-1-4-1. Desce em condições visuais, então, ao 085. Na proa de Feira de Santana, está em contato, Adão. 1-0-2-0. Gente, 1 Alfa, 1-1-8-6 para a torre. Timomo, solicito o cancelamento do plano de instrumento. E o nível 085 para Itaberaba, nosso radial de saída seria 308. Ok, então, está autorizado o 085 em condições visuais, regra modificada aos 4-1. 085, vou direto para o estimado de pouso. O estimado de pouso será os 1-2-2-0. Confirme? 1-2-2-0, 12-20. Grato. Posição antes da Juliette. E 05.4. 605 está pronto. 1605 para o Galeão, autorizado 360, já é o Tesouro 1-0. Encolhe a pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, o Hybrid. Controle 1208 e transponder 5470. Opa, encantado 360, já é o Tesouro 1-0, decola 10, vai direita, da El, Leda, 308, o controle 10, coloca 470, gol 1-0. O número 05 está girando correto, poste pronto para posicionamento. Maravilha. Leve 5826, tente para táxi do Embraer Trip, que vai ir para o ponto de esperada no 0, autorizado em bênção na Juliette, botão 02. Juliette para o 02, retaguarda do Trip, Leve 5826. Foi Matheus, né? 225.4. A Brasília, autorizado 320, via Nitsa, fluido, Fabrício no 0, após conforme o rato do plano. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, após Nitsa. Controle 1208 e transponder 5466. Falta animal, Mike, você. Eu, Delta Lima Mike, regra voo modificada agora sim aos 4-4. Desce em condições visuais para a atitude de tráfego de Feira. Ao cruzar 2500 pés, frequência livre. Qual o seu estimado de pouso, Delta Lima Mike? Ok. Chaparosca. Prossiga. Chaparosca, tá, caiu. Autorizado meu pet. Decolador 97, primeira curva direita, corredor axé. Controle 208. Responder. Aguarde para o 34. De Paparosca, protegendo os corretos para acionamento e táxi, chame Tui. Pode ir confirmar a pessoa da guarda? Tátio? Paparosca para acionamento e táxi, chame Tui no outro momento. Tio 077 padrão. Pedaço do 380, saída da El. Da El, velocidade de torre da El direto. Momento. Autorizado. Prato. Secundária 1, Uno 923 para o táxi, 175 a bordo, alternativa Galeão, 4 horas de autonomia. Lateral de 30, confirme? É, 4 horas de autonomia, 0400. Uno 923, táxi via FAT 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre 18, decimal 6, QNH 1020, boa viagem. Gente, táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera, 86 com 1020, Uno 923. Tango Mark 10-9-9-8-0, ready to taxi. Tango Mark 10-9-8-0, could you confirm personal blood, address, and alternative? I'm sorry, say that again please, can you repeat? Confirm personal blood? Lima Mike. Personal blood, could you confirm? We have 131 passengers on board. Airline 90, clear taxi via April 1, engine alpha, on hold point of runway 10, contact to tower frequency 118.6, QNH 1020, good trip. 1020 was cleared to taxi to runway 10 via India Alpha and to the holding point, American 980. Solo 3304, informação Juliette. Solo 3304, missão Juliette, para Brasília 380, prepare a Alefa, aguarde cópia. Aguarda a cópia 3304. Para posicionamento azul, 9131, estamos na posição número 8. Azul 9131, comunica a equipe de sol que após a passagem do Boeing da América à sua retaguarda, livre puxa acionar a reposta táxi. Azul 9131. Após o América está livre o push, chamará para o táxi 9131. Pronto, cópia 3304. São 3304 para Brasília, 20380, via Peru 17. Decola da Pistola 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa. Controle 1208, transponder 5471. Autorizado, Brasília 380, Peso 17, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa. 5471, transponda 108, controle da 3304. Então 3304, cruzamento correto, pode passar para puxar esse momento. Boa tarde. Solo Oceana 6225 no portão 1, solicito autorização para acionar na posição, portaria ao pulso. 6225, sente, autorizado acionar, reporte para o puxo, Oceana 6225. Autorizado o acionamento, reportará puxo, né, meu Deus? Trip 5345, chame Recife, frequência 251, alterno 3325. 1251, 1325. American 980. Go ahead, American Line 980. It appears the taxiway alpha is closed, is that correct? Taxi via Pátio April 1, India Alpha, on the hold point of runway 10, contact the tower frequency 118.6. Good morning. Salvador, o TAN 3663, novamente bom dia para o pushback acionamento na posição 03. 3663, sim, te aguarde para o push. Mantenha na posição 3663. Ok, desça então para 3010, informe visual novamente para modificação de regra novamente. Aboado 3:20, operando Natal. Nove 1131, cruzado táxi via Pátio 1, mídia Alfa, no ponto de espera, da 10, chame torre 1, 8.6, QNH 10, boa viagem. de Apache e Alfa 1186, obrigado, bom dia. Aguarde para o puxo. Guarda, 4299. Strip 5221. Strip 5321, para a vitória da conquista, sem as informações, Juliette, aguarde 4. Cadarno, grato, entra Juliette. Na 3663, coronel detetive de solo, que após a passagem do Embraer da Azul, a sua retaguarda, livre push, acionar, reporte táxi, na 3663. Sente, na passagem do Azul na retaguarda, livre push, acionamento em coordenação, 3663. Solo, acionamento 6225, posição 1, acionado para push, pushback. Você já aguarde para o push, acionar 6225. Guardando 6225. Azul 4299, aguarde, né, para o push, está na posição 9. 2 minutos para o push, Azul 4299. Gente, aguardando então. Número 3, quando ele quer de solo, que seu push será feito até o pátio 3. Até o pátio 3, então é 3663, após a passagem, lembrar das duas, só ia dar guarda. A passagem do Embraer da Azul na retaguarda, o nosso pushback será efetuado em coordenação até o pátio 3, o TAN 3663. Afirmativo. Fala mais bom dia, eu sou o Cianero, 63.2, coberto, pushback, Cianero. Cianero, 63.2, aguarde para o push. Aguarda, 63.2. Para Recife, 1260, terno 1288. 2-0-2-8-8, Puka departure. Ascend level 370 on the Puka departure, American 980. Na 25, tentando para o push do Airbus Atlan, saia fazendo a sua esquerda, ele puxa o reporte táxi, o seu número 2, push. A gente tem que aguardar isso aí, hein? Pode iniciar, pode iniciar. Iniciar na 25. Ok, iniciar. Bom, 4-3-20, continua na 2, and departure American 980. American 980, go ahead. Yes sir, we need to find heading of 090. Please remember the weather between us and Puka. Okay sir, deviation at your discretion, after play heading jumbo. Okay, we're able to direct to jumbo American 980. Delta 3859, informação Juliette, solicita autorização para Curitiba, pronto, cópia. Número 2590, número 2, cópia, guarde. Guarda, para 3859. Vai aguardar é o azul da guarda, é isso? Afirmativo, você não é meu destino, você vai aguardar o início do táxi azul. Dois, dois, um, pras cotas. Pronto. 35621 para Vitória da Conquista, autorizado 200, rota direta, decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, elefa, pois elefa direto Vitória da Conquista. Controle no 208, responde 5501. Pronto, direita, saída Arbor, elefa. 120, controle, aciona 5501, 35221. 35221, com o procedimento correto, posto pronto para puxar chamamento. Botará. Solo da 3304, está na posição 4 para puxar aqui a minha perna Ribeirão Preto. Poderia repetir, pois teve uma modulação entre frequências. Claro, o 4299 do Azul para o táxi com 114 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. 4299, autorizado táxi até a retaguarda do 2006, agora instruções para prosseguir, eu sou 4299. Autorizado até a retaguarda do gate 06, 4299. O 3304 está na posição 4 para posto de estacionamento. Para 2304, gente, aguarde para o posto de estacionamento. Guarda. Confirme. Volume 605, gente, aguarde para o push. Luciano 6225 para o táxi, a bordo 75, 4 horas e meia, alternando Goiânia. 50, sai na PUCA. Quem subir uma T350, vou coordenar com o centro para mantê-lo como final. Muito obrigado. 6225. Santo, liga o táxi via Índia, Alfa, ponto de espera, 10, 2118, meia. Luciano 6225, bom trabalho, bom dia, gente. Azul 9131, autorizado 350, bom sinal. É a sessão 350, muito obrigado, Azul 9131. Zero, Magalhão. 3663, autorizado táxi, via parte 1, Índia, Alfa no ponto de espera, 10, chame torre 18, decimal 6, QNH 1020. Com 1020, via parte 1, Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 186, 3663, nenhum bom, bom dia. Azul 4299 vai seguir o Airbus da TAM. Táxi via pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 18, decimal 6, QNH 1020, Azul 4299. A gente vai seguir o TAM via Índia Alfa, no ponto de espera, chama 18,6, Azul 4299, 1020 agora. Uma previsão para o 6312? Oceania 6312, aguarde para o push. Ação, né? 6312. 05, informo que o senhor número 2 do setor, pois nós temos um Airbus da Oceania, pediu o push no gate 10. Então ele será o primeiro, o senhor será o segundo. Aguarde para o push. Número 605. Lula 05, informo que o Oceania 6312 no gate 10 pediu push primeiro que o senhor, então não será possível efetuar o push do senhor agora, aguarde um instante para o início do mesmo. Lula 605. Guarda. Solo, tanto 3859. 159, que chamou a torre. Solve, confirme. Afirmativo, a senhora tem uma previsão para nossa autorização? Sim, se aguarde com a autorização, tanto 3859. Prepare saída Arbor. Saída Arbor, tanto 3859. Então 3304, coordena essa equipe de solo, que após a passagem do Embraer Azul na sua retaguarda, livre puxa acionar reposte táxi, então 3304. Após o Azul na retaguarda, livre puxa acionamento, então 3304. 01072. 312, livre puxa acionar reposte táxi, Janeiro 6312. Camara 4, 6312. Pronto, cópia, tanto 3859. 2859 para Curitiba, autorizado 360, via o Peugeot 21, decola da 10, primeira curva à direita, saída arbora, após elefa, controle 1208 e transponder 5476. Tanto 3859, autorizado Curitiba, nível 360, via Peugeot 21, decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da arbor, elefa. Controle em 120.8, aciona 5476. Tanto 3859, que esteja mais correto, reporte pronto para posicionamento. Reporta pronto, tanto 3859. 225, contato radar, subou 320, saída Momo. Para o 320 na Momo, 6225. Cruzando no 30, azul no avião no 31. Avião 31. Índia Papa Oscar, decide condições visuais autorizadas, frequência livre, até a volta. Solo TAM 3304 está com 109 a bordo, 5 horas, alterna com fins para o táxi. 3304, táxi via Índia, Alfa no ponto de espera da 10, chame torre 1986, General 0020, boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera 286, Júlio 1020, TAM 3304. TAM 3663, contato radar, subou 340, saída Dael. 340, Dael. Posso 2000, autorizaria Dael direto? Autorizado Leda direto. Leda, grato. Solo em seu Janeiro, 6312, temos 136 a bordo, autonomia de 3,5, alterna Natal. DS 6311. Táxi via Pátio 1, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1 no 8 decimal 6, aqui negar 1020, boa viagem. 0120, ponto de espera, chama 2, 6312. 1605, colega aqui de solo que, após a passagem do Airbus da Oceania, a sua retaguarda, ele puxa a chamar reposta táxi, 1605.